Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Eletro Pixinguinha, século XXI, com o trio Henrique Cazes, Fernando Moura e Beto Cazes. O disco abre com Conversa de Crioulo, de Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Pixinguinha realizou experiências tremendamente originais, visando a criação de uma orquestra típica brasileira. A mistura continha choro, maxixe, samba e música afro-brasileira, combinados com o toque genial do mestre e a intenção da dança. Esse disco recria a experiência de Pixinguinha, utilizando um arsenal de recursos eletrônicos e acústicos, sem perder de vista o caráter dançante, diz Henrique Cazes. Que querer que, de Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Eletro Pixinguinha, século XXI. Já Andei, de Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Henrique Cazes toca cavaquinho, banjo, violão, viola caipira. Fernando Moura, teclados e sampler. Beto Cazes, percussão acústica e eletrônica. E o resultado é esse aí. Patrão, Prenda Seu Gado, de Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Eletro Pixinguinha, século XXI, com o trio Henrique Cazes, Fernando Moura e Beto Cazes. É um disco lançado pela Hobby Digital e se encontra nas melhores lojas de disco. Informações pelo site www.hobbydigitaltudojunto.com.br. Ô patrão, prenda seu gado. Até amanhã com mais um disco do dia.